Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Mais uma edição, a quarta, para este domingo. E hoje, mais uma vez, temos o prazer de ter connosco Joaquim Pereira nestes princípios de tarde do domingo. Ora, vou passar antes de mais ao Nuno. Aliás, antes de mais, quero saudar ambos pela vossa presença, Nuno Miguel e Joaquim Pereira. Muito boa tarde a ambos. Boa tarde. Boa noite. Ora, Nuno, qual é que é o tema desta semana? Diz lá, conta lá aos nossos ouvintes. Ah, se for falar, então a escolha é do Carlos e o Nuno é que fala. Sim, mas tens o papel à tua frente, eu não tenho. Este programa, eu tenho o papel, mas estou divertido com tecnologias. Bem, ah, tá bem. Então, se eu falo. Não, eu falo, tenho o papel na frente. Já disseste, tinha o papel na frente. Já disseste. O Carlos deu a ideia de falarmos sobre um tema que tem sido muito polémico. E não é o Passos Coelho, nem o Vítor Gaspar, nem o Cavaco Silva. É lá fora, a milhares de quilómetros aqui, e do outro lado do Atlântico, surgiu algo que já despontou. Já despontou. Despontou, está correto? Sim, senhor. Despeito. Despontou protestos um pouco por todo o mundo. Foi um filme. O poder do cinema volta a ser evidenciado. Evidenciado também está bonito, eu hoje. No filme A Inocência dos Muçulmanos. Ora, o filme, eu por acaso não investiguei, não sei se o Carlos sabe, este filme deve ser norte-americano. Ser produzido em Hollywood, não? Sim, o filme é norte-americano. O filme é norte-americano, vem dos Estados Unidos da América, para não variar. E qual é o resumo, qual é a ideia principal desta inocência dos muçulmanos? Fala do profeta Maomé, que é praticamente um deus para os muçulmanos. Falam do profeta Maomé como sendo um assassino, um abusador de crianças e um abusador de mulheres. Ora, as reações já se fizeram ouvir e ver em vários locais do mundo. E até levou ao aparecimento de uma pessoa, um senhor muito simpático, que raramente aparece na televisão, ou nos jornais ou nas rádios, que é um líder do Hezbollah, o grupo extremista islâmico, o Hassan Nasrallah. Acho que disse bem o nome. Para já só surgiu a pequena publicidade ao filme, o chamado trailer, que tem 14 minutos, que já está divulgado por aí pelas internets. E pronto, e as ondas de protestos têm-se vindo e a verificar. Isto já se fala que é uma guerra contra o Islão e contra o grande profeta. Estou a citar frases do Hassan. O Hassan nos morreu bem, fica há uns tempos. E então, como em Portugal também não é muito diferente. Como se verifica em muitos casos, não foram só palavras, já houve mesmo violência. Já houve ataques, embaixadas, consulados norte-americanos, sobretudo em nações árabes. E até no Sudão, as sedes diplomáticas da Alemanha e do Reino Unido também já foram atacadas. Isto levanta... Bem, agora passo a palavra ao Carlos, porque depois eu vou opinar. Porquê é que escolheste este tema e o que é que apresenta sobre o mesmo? Eu escolhi este tema, já agora deixa-me só acrescentar também aqui uma informação, àquelas que acrescentaste, na Líbia foi o caso mais grave, porque resultou na morte do embaixador dos Estados Unidos na Líbia. Uhum. E bom, já agora também houve vários países, o Sudão, por exemplo, o Sudão, não o do Sul, o outro, o Sudão, que bloqueou o YouTube por tempo indeterminado, tal como também aconteceu no Afeganistão, Paquistão, e na França não houve bloqueios do YouTube, mas houve proibições de vendas de revistas. Uma revista que aproveitou o momento para decidir fazer mais uma caricatura do profeta Maomé. Ou seja, num país cheio de muçulmanos, eles foram atirar mais uma... Eu nem sei se ia chamar mais uma acha. Uma acha para a fogueira. Mas aquilo não foi uma acha, aquilo foi muito mais do que isso. Porque numa altura destas... Foi uma floresta. É um bocado isso, um bocado isso. E eu escolhi este tema porquê? Eu gostaria de saber qual é que é a vossa opinião. Porque muitas vezes há esta ideia de perseguição, digamos assim, ou é assim é entendida pelo Ocidente, não é? De que os islamistas têm aquela ideia de que nós somos sempre os maltratados, nós somos sempre os incompreendidos, e nada do que dizem é, de facto, a nossa realidade. E depois há estes filmes, que no meu entender são um bocadinho despropositados, mas tudo bem. Mas volto-me aqui a pergunta, o que é que vocês acham? Acham que, digamos, aquilo que digamos, essas opiniões de que são sempre os maltratados, os desprezados, digamos, e de que no fundo nada é como nós aqui entendemos, será que isso é assim tão verdade? Qual é que é a vossa interpretação sobre isso? É, palavra ao Joaquim, que eu hoje já falei, falo daqui a pouco. Ora bem, isto é um tema muito, muito polémico. Desde os princípios da história, praticamente, que isto acontece. Desde que apareceu o cristianismo e se declarou mais profundamente o islamismo, foi sempre uma... deu sempre origem a questões, a guerras e... um choque. A choque. Ora, quem terá realmente a verdade? Se nós vamos para os islamitas, que são extremistas, que fazem, matam a torto e a direito e essa coisa toda, não nos podemos esquecer que, em tempos que já lá vão, nos tempos das célebres cruzadas, os reis daqui da Europa lembraram-se, os reis, ponto e vírgula, a Igreja, porque no fim de conta os cruzados iam supostamente ao serviço da Igreja para defender o cristianismo. Ora, isto é o que se diz, mas qual é na realidade, qual é a verdade disto tudo? A verdade é sempre e só uma, como é que eu ia dizer isto? É as partes monetárias, as partes capitalistas, as massas de dinheiros. As cabeças das duas religiões aproveitam-se dessa força, e nós temos de ver que no tempo de Nicéia, 1200, 1300, os papas eram donos e senhores do mundo. E eles punham e depunham reis, e eles faziam o que queriam. E no Islão acontece a mesma coisa. Os cristãos, os sacerdotes, ou seja, os cabeças do islamismo, também aproveitam-se da religião para ativar as massas contra. No fim de contas, quem é que tem razão? Uns atacam, os outros atacam. Quem é que terá razão? Passo a palavra, porque isto é muito complicado. Pegando no que disse, os islamitas que matam e esfolam, como costuma dizer, eu estava a pensar precisamente nisso, no que os cristãos já fizeram há séculos. E as pessoas que estão lá, ou até mesmo vocês hoje, podem dizer: não podemos estar a comparar coisas que já aconteceram há séculos com coisas que aconteceram agora. Ora bem, eu vou pegar um exemplo do que eu quero dizer, que não tem nada a ver, mas bom, já percebeu até que eu quero chegar. Começou há pouco tempo uma novela na SIC chamada Gabriela. Ou seja, é a reposição, uma versão diferente, de uma novela já de 1965. O enredo daquela novela passa-se no ano de 1925. Que em termos históricos é nada. Foi há 87 anos. O ano em que eu nasci. Em termos históricos, quando estamos a falar de séculos e milénios, 87 anos não é nada. E nós vimos lá coisas que... que a mulher não podia fazer isto, a mulher não podia fazer aquilo, o povo não tinha direito a votar, o povo só votava se lhe comprassem votos. Pensamos que é uma coisa de 1500, que é uma coisa já muito antiquada. Estamos a falar já do século XX e não foi propriamente logo nos primeiros anos. E estamos a falar de 1925, ainda durou e durou e durou mais algumas décadas. Estas igualdades, do que é que eu estou a falar nisto? Nós não podemos comparar o que se passou há séculos com o que se passa agora, mas há muita coisa que se passam naqueles países que nós, ocidentais, a Europa no geral e a América do Norte, considera que é uma coisa inconcebível, mas que para eles ainda é normal. E que se calhar vai continuar a ser. Por isso nós não podemos estar... O nosso ano 2000, em termos de evolução histórica e de pensamento, não é o ano 2000 deles. Há coisas lá que aconteciam aqui há 200 anos, mas ainda acontece. E se calhar nem sei se algum dia vão acabar. Que é a mentalidade e que se impõe e continua a se impor. E no outro dia, sem querer, na internet, vi, acho que é no Afeganistão, se não for no Afeganistão, mas que é no Afeganistão, num dos países árabes, para aqueles lados, o homem, por exemplo, tem direito até a ter umas, muitas casas para ter uma mulher em cada. Porque a poligamia é permitida e até incentivada. A mulher, se fizer o mesmo, cortam-lhe a cabeça. Onde é que nós aqui imaginamos isso? Mas não é normal. Outro aspecto que se pode pegar nisto. E lá vamos nós aos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos já fizeram, sobretudo através do seu presidente, o Sr. Barack Obama, já fizeram publicar a sua voz, dizer que não concordam com o filme em si. Ou pelo menos aquilo que já se viu do filme, porque o filme, não sei, mas a mensagem do filme no geral não concordam. Enquanto o Islão convém reforçar que proíbe expressamente qualquer retrato ou qualquer ilustração do profeta Maomé. Portanto, o governo já veio manifestar que é contra e tal. Mas o que é certo é que são raras as vezes em quando vem confusão desta natureza, não vem dos Estados Unidos. Porquê? Porque eles estão no país da liberdade. Estão no... O sonho americano, não é? Uma pessoa saía da Europa e veio para lá, ou vinha do Brasil, de outros países da América do Sul ou do México, veio para lá para cumprir o seu sonho de vida fenomenal. E o que é que eu quero dizer com isto? Eles lá, como estão num estatuto superior, pensam eles que estão, podem fazer o que lhes apetece. E então, se eles acham que o Maomé, a ideia deles que o Maomé é um assassino, um abusador de crianças, um abusador de mulheres, eles querem lá saber das religiões dos outros ou das ideias dos outros e publicam isso. E querem lá saber. Eu aqui tenho mais uma ideia, que é uma ideia mesmo de provocação, porque sabem que é proibida, portanto, qualquer retrato, qualquer ilustração do profeta Maomé. É proibida lá. É proibida lá, mas no, quer dizer... Com o Islão, mas sabem que ao fazerem isso, na conferência, sabem que ao fazerem isso, vão estar a provocar outras pessoas. Não é apenas não é uma questão de vender mais, é uma questão de ofender. E eles sabem disso, não é? Outra coisa, sabem, eu acho que isto aqui, eu acho que estas coisas, estas ideias aparentemente retrógradas, acontecem ainda no Islão e já não no cristianismo, porque é muito simples. Porque nos países do cristianismo tivemos, por coincidência, duas guerras mundiais em que houve, por um lado, a necessidade de evoluir em termos tecnológicos e ideais para fins bélicos, e depois houve necessariamente uma evolução para fins, tanto em termos técnicos e em termos de ideais, para reconstruir o que estava destruído. Nesses países há mais questões territoriais, aqui não foram questões territoriais, nessas guerras, não é? Mas o que é certo, porque se nós repararmos, não é? Se nós repararmos, por exemplo, nos anos 20, dos anos 10, ainda havia muita coisa, não é? Ora, eu vou-vos dar um exemplo. Isso aconteceu nos anos 50, uma vez em 1850, mas ainda assim havia muita gente que defendia isso na primeira década do século XX. Eram os castrati, ou seja, os jovens que iam para o couro eram castrados para que mantivessem a voz, ou seja, era ridículo, não é? E para nós isso hoje é ridículo. Os tenores. Os tenores, era para que mantivessem a voz, para que não alterassem o timbre. E a verdade é que isso hoje para nós foi ridículo, mas não vai assim há tanto tempo que era feito. E a verdade é que muitas das coisas, e até vos digo mais, eu acho que em parte, ainda que de forma mais implícita, mas estas coisas que se repreendem no Islão são, ainda que de forma mais oculta, feitas muitas vezes em países cuja religião predominante é o cristianismo. Agora sim, se me perguntam... Se me perguntam se eu concordo. Por exemplo, o Hassan Nasrallah, quando aparece lá o líder do Hezbollah, eu não vi a entrevista, mas aposto que a primeira frase dele foi: continuem com os protestos e continuem a partir com isso tudo. Maneira de dizer, não é? A parte dos protestos foi exatamente assim, o resto sou eu que estou a dizer. Se me perguntam se concordo... A parte do continuem com os protestos foi... Se me perguntam se eu concordo com os protestos, não. Até porquê? Isto, em Portugal, eu desconfio que se vai passar um bocado a mesma coisa, tal como se passou em Londres no ano passado. Há muita gente que não tem cabeça, ou que não tem nível, ou que a única coisa que gosta é de violência e de ver problemas à sua volta. No ano passado, em Londres, um jovem morreu na zona do norte, em Tottenham, e muitos aproveitaram. O que é que aconteceu? Partiram montras, roubaram o quê? Telemóveis e coisas de tecnologia, que isso é que faz falta às pessoas. Aproveitaram para andar à porrada com as polícias e tal. Aqui, quer dizer, morreu o Chris Stevens, o tal embaixador que falaste, dos Estados Unidos da América, na Líbia. E mais três diplomatas. Que culpa é que estes quatro senhores tinham? obviamente que isto, continuando, e é para continuar os protestos, vai ter dimensões que acabam por dar razão a quem critica os islãos. Porque são extremistas e tal, e com o filme que saiu, agora já começa a haver mortes. E se calhar não ficaram por aqui. Não é, é assim, e está tudo certo. Mas se nós analisarmos o que se passa, por exemplo, no tal país super desenvolvido que é os Estados Unidos da América, nós verificamos que lá, na própria América, para já cada Estado tem a sua lei. E há certas leis que ainda vêm de militar, dos princípios da fundação da América. Foi do século XVIII. Do século XVIII. 1705, qualquer coisa. Ora, o que é que acontece? Nessas regiões, ainda fazem coisas tão graves como os islamitas. Mas podemos dizer que não é com violência. Outra parte, os tempos que correm é uma manifestação geral de inconformismo. E então está impregnado na maior parte das pessoas, que quer queiramos, quer não, uma onda de violência interior. E ao mais pequeno pretexto, aí vem ela para a rua, junta-se meia dúzia de, como diziam os ingleses, não era bem para o sistema, mas era para a mesma coisa, os hooligans, que se juntam simplesmente para destruir. Não é cá com idealismos nem com coisas. É para destruir. No Islão, nos maometanos, é a vontade deles de, como é que dizer, agora perdi-me e... A vontade deles de fazer estragos. De fazer estragos. Mas já perdi a minha língua de raciocínio. Para a semana lembra-se. Ora bem. Ora bem, o senhor... É que isto mexe-me de tal ordem que eu começo a ver tantas coisas que... Já não sei por que ponto é que lhe hei de pegar. Mas é verdade, por acaso também tem essa imagem, precisamente. É que são tantos os fatores inseridos nesta entre cristãos e árabes que isto já é dos princípios. Por exemplo, não se ouve falar tanto entre cristãos e confucionistas ou indianos, que também têm as suas religiões. Aqui, como os árabes estão muito próximos de nós e estiveram muito tempo implantados na Europa, a coisa já vem de muito longe, as querelas já vêm de muito longe, e isso é difícil de apagar. E ainda para mais com uma Jerusalém metida lá no meio dos cristãos e dos montanos. Quando é que isto acabará? Isto não, nem diplomaticamente, nem com guerras, nem... Está na natureza do ser humano. O ser humano é, isto é uma selva, e como é selva, toca a vir para a guerra, e mais nada. Eu acho piada em alturas, vamos falar em termos económicos, em alturas de crises, de tanta crise e tanto não sei o quê, criam um filme destes. Com certeza que não foi de borla, mas também não acredito que tenha tido muito custo, mas por muito pouco custo, criam um filme que, não venham conversas, de certeza quem criou este filme e quem protagonizou sabe, tinha noção do impacto que isto ia ter, e podemos estar aqui à porta de uma nova guerra, não digo mundial, mas pronto, mais um confronto com os Estados Unidos no meio, e aí no meio um pouco mais é que não foram eles que causaram desta vez, mas... Fica à espera. Já agora, só uma informação, é que o governo norte-americano, apesar de ser contra a ideologia do filme, também o financiou. E é que é mais grave. É uma das situações que creio que não é muito, muito frequente, o próprio governo financiar filmes, e neste caso financiou. Esse aspecto não estou bem dentro dele, mas, por exemplo, para fazer um filme, como quando seja para fazer guerra, mas também o planinho que o fez, também olhou à parte material. Eu vou fazer este filme e este filme vai dar um estouro e vou me encher de massa. Como foi quando foi aquele livro sobre ai, como é que ele se chama? Que até andou fugido, que... Pois, eu sei, ele coisa ele... de Satão, qualquer coisa assim. Sim, os versículos satânicos de não sei o quê. Pois, e esse fulaninho também, quando escreveu isso, ele não é assim tão estúpido, que não sabia o que é que ia acontecer. Mas ele olhou prioritariamente para a carteira dele. Pá, eu vou fazer este livro, vou vender os milhões e vou mexer. E não preciso fazer mais nada. E que, lá estou eu outra vez. E lá vamos todos para o barulho. E quem que se defende? Mais alguma coisa, Sr. Carlos? Não, acho que é isso. Quer dizer, agora espero que não haja mais consequências graves. Espero que haja uma espécie de bom senso. Eu estou a ver os países a bloquearem cada vez mais o acesso ao YouTube. É desta também que o negócio vai começar a correr mal, ou pode começar a correr mal, porque alguns bloqueios não têm limite. No caso do... Para quem não sabe do assunto, e podem gostar, YouTube é o site, é o sítio na internet onde se partilham vídeos em todo o mundo, em quase todo o mundo. E onde está presente também o trailer do filme Os Inocentes, aliás, assim, como é que é? A Inocência dos Muçulmanos. Isso, Inocência dos Muçulmanos. E então está publicado lá o trailer, as pessoas que vão lá ao YouTube podem ver, não é? E há cada vez mais países, o caso mais recente foi o Uzbequistão, que bloqueou por uma semana, mas há outros países que têm um bloqueio indefinido, já para não falar em países como o Irão, onde o YouTube já não é acessível há muito tempo. Mas pronto, ou seja, temos cada vez mais esse tipo de reações e não me parece, muito sinceramente, que haja muitas produtoras a quererem compactuar com este tipo de filmes, acho lá que não, porque acaba por trazer mais malefícios do que benefícios em termos de indústria também, não é? Eu acho. Pegando numa frase que o Joaquim disse há bocado, eu acho que vai haver, há agora e vai continuar a haver, sempre um risco, um indício de qualquer coisa, de haver este tipo de guerras. Por causa da religião, sobretudo com o islamismo. Mas lá está, os islamitas sozinhos não andam à guerra uns com os outros, quer dizer, às vezes. Mas no geral, quando são guerras grandes. É como os cristãos, não é? De grandes dimensões, os islamitas não criam a confusão sozinho. E há sempre o risco de haver problemas, por causa da religião. A religião é que. Como disse há bocado, a religião é a. Digamos, o motivo, que não é motivo, é que... Qual é a palavra que eu hei de apanhar para isto? Aproveitam esse contexto. O aproveitamento para fazer a guerra. Porque tanto os cristãos como os islamitas, eles têm sempre necessidade. E nos tempos que correm, com a crise mundial que se atravessa, é mais, se nós repararmos nas Primeira e Segunda Guerras Mundiais, principalmente, esta Terceira Guerra não deve estar muito longe, porque as necessidades capitalistas, digamos assim, a crise económica, melhor dizendo, está de tal maneira implantada que apanha a América, apanha a Europa, apanha todo o mundo. E, numa situação destas, como é que se resolve? Toca a matar, a gastar dinheiro no armamento, e já há produção, já há trabalho, e é assim que se ganha dinheiro. Tenho dito. E muito bem dito. Alguém tem música? E, mais uma vez, vamos cumprir estamos perto dos nossos 30 minutos de limite máximo. Neste programa, ao contrário de outros, cumprimos o tempo limite... É da antena. Da antena previsto nos estatutos da Rádio Antena Web. Carlos, fala. Não tenho mais nada a dizer. Deixa-te a sugestão musical de hoje. Pois deixas a mim, a não ser que o Joaquim tenha algo. Sim, não tenho. Não vamos até hoje, não, mas vamos até o outro lado da história. É que isto pode calhar mal, espero que não haja outra guerra ou protestos em embaixadas por causa do que eu vou dizer. Mas eu tenho pena da maioria. Não é, tenho pena. Olha, chame-me coitadinhos. Pensam que são gente. Tenho pena da maior parte das pessoas nascidas nos Estados Unidos da América, porque crescem com uma... Eu gostava de ver uma reportagem feita, agora não vou alongar sobre isso, mas no geral eu gostava de ver uma reportagem feita, ou em rádio, em televisão, o que é que fosse, sobre os americanos que nasceram nos Estados Unidos e que já em adulto decidiram vir para a Europa e queria ver a mudança de mentalidade nas pessoas e descobrir o que eles tinham descoberto. Porque eles aí é que começam a descobrir o mundo. Porque eles pensam que os Estados Unidos é o mundo. Que não é nada. Sim. Uma hipótese. Pode ser o programa da semana que vem? Fica já aqui. O que se passa na América. E há bocado eu não entrei por aí, precisamente a pensar, fazermos só uma coisa. O que se passa na América para a semana, aos seus... Para a semana vamos atravessar o Atlântico. Exatamente. E o diretor da rádio já não vai perguntar, ah, então, também que é? E que eu já não sei qual é que foi o tema que sugeri. Para a semana já está aqui gravado alguma coisa. A música que segue até vai servir de introito. Eu hoje, o introito também ficou bem. Vai servir de introdução. Até já fica 7 dias em suspenso, porque vamos ouvir um senhor que nunca devem ter ouvido falar, o Bruce Springsteen. Que... Já agora peço-me interromper, só para descomprimir um bocadinho. Sabes o que é o introito? Era um grupo coral dos anos 60. Não, é o entre as 7 e as 9. Sim, podes contar. E entre 8. Bom, o Bruce Springsteen em 1984 lançou um álbum, que vamos ouvir uma canção que tem o mesmo nome do álbum. E como eu estava a dizer, eu acho... Nem sei se digo tristes, se lamentáveis. A maioria das pessoas que nascem nos Estados Unidos, e as que ficam por lá, ainda pior é. A música chama-se Born in the USA. Nasci nos Estados Unidos, é a faixa número 1 desse álbum de 84. Vamos embora. Vamos embora, então. Despeça-se, faz favor. Os dois, quem quiser. Primeiro, Joaquim, eu despeço no final. Então, vá lá. Eu, para me despedir, uma boa tarde a todos. Uma semana em beleza. E para a semana cá estaremos outra vez, se tivermos saúde. Não é se Deus nos der, é se tivermos saúde. Isso é o fim. Pronto, até a próxima semana. Eu, como já devem ter reparado, gosto muito dos Estados Unidos e para a semana ainda vão reparar mais que eu vou tecer grandes elogios aos norte-americanos. E espero que não haja guerra ainda mais a sério. Já houve 4 mortes, no mínimo, que tenho conhecimento que até houve mais. E espero que não haja mais por causa deste assunto. Deixei de outros, mas pronto. E eu tenho despeço, desejo a todos uma ótima tarde na companhia da Rádio Antena Web. Já agora quero convidar os ouvintes para o seguinte. Na próxima, ao longo da próxima semana, nós vamos ter aqui algumas novidades. Eu quero convidar todos aqueles, e peço desculpa com parênteses, mas não quero mais reforçar, quero convidar todos os ouvintes para irem ficando atentos à nossa página, à página da Rádio Antena Web e também à página do Facebook, porque nós vamos publicar lá novidades para a primeira semana de outubro. E bom, despeço-me então, desejo a continuação de uma ótima tarde a todos. E como disse o Nuno, como sugeriu o Nuno, vamos ficar com um tema que, de certa parte, faz essa ponte entre este tema e o tema da próxima semana. Sou o Estudor Joaquim Pereira. A música Born in the USA, dos... De Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Até para a semana.